Aham. 2000014. Vulgo R de fato. É nós que faz. Etos novamente na ativa. Pode acreditar. Corre atrás. Corre atrás. Corre atrás. Liberte a sua autoestima. Você é capaz. Venha com nós, entre no clima. Eu quero é mais. Está com mano e com as minas. No mundo de paz, mundo de paz. Corre atrás. Liberte a sua autoestima. Você é capaz. Venha com nós, entre no clima. Eu quero é mais. Está com mano e com as minas. No mundo de paz, mundo de paz. Problemas, sei. Todo mundo tem se render. Isso não convém, através do século, superação vai além. Além do que nos oprime, resgate sem mão do crime. Sobrevive meia crise, dica perseguida, nunca se intimide. O tempo passa rápido, ser pobre não é obstáculo. Não corre, não tem vez os fracos desiste sem lutar. Um palmo à frente, não querem chegar. Se acomoda, absorve que cê manda. Sonhos, leva a vida inteira pra pagar. Os manos tão iludido, as novinhas caem no abismo. Crianças perdem um brilho, inocência fica pelo vício. Assim caminha a terra, o paraíso. Plantam imprudência, colhem prejuízo. Palavra de Cristo, o fim é o juízo. O fim é o juízo. Corre atrás, liberte a sua autoestima. Você é capaz, venha com nós, entre no clima. Eu quero é mais, tá com mano e com as minas. No mundo de paz, mundo de paz. Corre atrás, liberte a sua autoestima. Você é capaz, venha com nós, entre no clima. Eu quero é mais, tá com mano e com as minas. No mundo de paz, mundo de paz. Corre atrás, não espere que o tempo passa depressa demais. Você é capaz de conquistar tudo que aqui jaz. O objetivo é ser alcançado, meu irmão. Faz de você um guerreiro do gueto com toda razão. Um atrativo para a vitória, as conquistas da vida é autoestima. Não deixe que ninguém te desanima. Entre no clima daqueles que correram pelo certo. Partinha, mestre Bimba, que fizeram da cultura manifesto. Na trajetória de vida eles tiveram tudo para desistir. E aqueles que morreram lutando já não estão aqui. Ficaram gravados para sempre na memória. No livro de história, a luta se eternizou agora. Olha ali, o que é aquilo? É a capoeira. E o menino com berimbau já fez a zoeira. E aquele moleque que aprendeu a jogar, perna pro ar, tem que treinar com o objetivo alcançar. Levante dessa cama, mano, não reclame da vida. Para todos os problemas sempre haverá a saída. A solução é nunca desistir. Sempre correr, lutar pelo certo para poder prosseguir. Corre atrás, liberte a sua autoestima. Você é capaz, venha com nós, entre no clima. Eu quero é mais. Com as minas, no mundo de paz, mundo de paz. Corre atrás, liberte a sua autoestima. Você é capaz, venha com nós, entre no clima. Eu quero é mais, tá com mano e com as minas. No mundo de paz, mundo de paz.